frente da 9020, sua identificação via chegada por meio de 1 para nível de 0060, na ajuste altímetro 009. Ajuste de 0060, por meio de 1. Autorizado, em área de decolar, estão no zero, o vento é 100 graus com 08 nós. A linha decola 10 até 9147. Azul 1782. 1782, vê se mantém o nível de voo 060, ajuste altímetro 009. 0009, presente, na descida, voo direto na posição ITAP. Direto ITAP, 1782. Fizeram a sua identificação, chegada a Bomed 1, isso até nível de voo 070 e mantenha 250 mais indicado. América Tio Cruzeiro, Fly Heaven Mike India, Charlie Romeo Oscar. Mike India, Charlie Romeo Oscar, Mike India, Charlie Romeo Oscar, Mike India, Establishment ILS procedure runway 10 for 235. 235, complete LS X-ray approach, contact the tower frequency 118.995. Salvador Tower 11895 is for 235. Thank you, good night. Thank you. América 230, contact intercenter, frequency 126.85. Isso é nível 125.45. 268-525-45, América 230, good night. Salvador, boa noite, na 9147, passando a 1500 via Arborona. 9147, contato radar na decolagem, suba a via, saiu da Arbor 1, para nível de voo 320. Via Arbor 1, 320, até 9147. Vetor para sequenciamento, curva direita na proa 230, limite da proa é a magnética 101 do NDC Simbra, 1888. 1888 na proa 230. Ativo, se falece comunicações, ao interceptar a 101 de Simbra, você assume a navegação na proa de Duna e está autorizado o sinal do ILS X-Ray. 1888. Para 2000 pés, autorizado LS, reporte localizador estabilizado. 2000 pés, autorizado LS, reporte estabilizado. 1888, autorizado descida até 3000 pés, ajuste altímetro 1009. 19-3000-888. Divisão 783, desça para 4.000 pés, ajuste altímetro 1019. Para 4.000, ajuste 783. 1970, estou autorizando descida até o nível de voo 050. Descida para 050. 970, vamos passar o nível 100, vai reduzir para 2100. Sinal LS, agora com a sua, é 1-1-8, décimo 9. Parante. 1-1. Táxi, Sinal 63, 1-3, tem 1-2-9 a bordo, 5 horas e meia, alternando galeão. Identificação, desça via, chegada com média 1 para nível 060. Ajuste o altímetro do 019. E a Bomé de Ouro, 060, 1888, esquerda na proa 200, limite agora ao localizador. A proa 200, limitado lote, 1888. Comandou, boa noite, gol 1170. Código 1970, fazendo aproximação, guardando pista livre, altímetro 1019. A sua escuta, 1970. Go 4265, on the ground at 48, driven by the right, on the taxi with Fox. And remain this frequency, approve the taxi with Alpha, Juliet to gate 01. Via Fox, via Sotaxi via Alpha, Juliet, gate 01, as you first see 35. 170, pouso autorizado 10, vento é 1000 graus, uma centena com 08 nós. Autorizado, pouso aqui está 10, 1970. Tem a via, número 7 na aproximação. O 1888, 47, está o localizador, com a esquerda na proa 150. Desça para 2.000 pés, ajuste o altímetro 1019. 2019, está livre de intercepção 888. Localizador capaz de acessar 9020. 9020, autorizado sinal LS, torre em Salvador, frequência no momento decimal 95. Ajuda em 782, desça para 2.000 pés, ajuste o altímetro 1019. 2.000, 782. Ou, como 970, está autorizado descida até 4.000 pés, ajuste o altímetro 1019. 1970, com 019, para 4.000 pés. Solo 51 na direita na Eco, após a minha escuta via Alfa e Juliette, portão 02. É Alfa e Juliette para o 02, vamos lá, vamos lá. Salvador, uma boa noite, está na 020, sempre a baixada travada. Está 9020. O ajuste de altímetro 1019, tráfego avistado, o vento é 1000 com a centena com 08 nós, pouso autorizado 90. Sim, pouso 90, tá 9020. Espanha 9147, chame Centro Recife, frequência 128, decimal 35, UTM, corrija, 128, decimal 8, a secundária 135, decimal 3. 288353, boa noite. Centro 3178, desce e mantém nível de voo 050. 050, para presença 3. Autorizado o sinal LS, turno no 8, decimal 95. 1895, obrigado, boa noite, 1882. Corre, Salvador, gol 1888. Boa noite, gol 1888, número 2 na aproximação, aguarde pista livre, altímetro no 019. Boa noite, 1888. Motivo das restrições, tráfego à sua frente, 12 horas e 5 milhas. Está passando 5 mil pés, descida para 2 mil pés, é um ATM. Bom, você já está ciente, já tem que falar. Salvador, boa noite, sou o Xené 62, 24, informação Zulu. 6224, aciona identificação dessa via, chegada do Médio 1, até o nível de voo 060, número 62 para pouso. Ok, 7062, vou pegar. Para 3 mil pés, registro no 09. Voo 970, voo 019, para 3 mil pés. Motor de Salvador, 952, sobre a registra, reduz a velocidade, pode voltar presente. O 5972, o senhor agora está como número 5 na aproximação, o tráfego número 4 está a 25 milhas na posição Lula. Negativo, está autorizado o sinal LS. Resposta pesada. Já na sinal estabilizado, visual. Corre, 198, décimo 95. Gol 970, reduza para a velocidade de aproximação, deixa para 2000 pés, a gente não vê no logo. Não, mas só 2000, reduzindo para a sinal de aproximação, com 970, gol. Salvador, boa noite, ajuda aí 782. Boa noite, ajuda aí 782, estou com a aproximação número 2, aguardando a autorização de pouso, altímetro no 019. Se quiser, informa o tráfego à frente agora com 150 de graus. Mas é zero, sempre reduzindo, sem autorização de elétrica. Relativo, 2 mil pés, autorizado o sinal LS. Você pode estabilizar, 2 mil pés, 1 mil pés, ajuste. Aí eu vou dar estabilizado, tá? Tá desvio, 78, desce para 2000 pés, ajuste 1019, após localizador. 2019, reportado, 370. 1970, turno 18, decimal 95, boa noite. 1970, 1025, ótimo. Salvador, muito boa noite, 1970, aproximação, dá 1-0 para o campo avião. 1970, estou na aproximação, guardando pista livre. Como o tráfego que o precede, o número 2 agora para pouso, é uma TR da Azul e encontra-se bastante reduzida, aproximadamente 3 milhas da cabeceira. Azul, 170, paciente do tráfego, prossegue na aproximação, aguarda a autorização para fogo. 1888, na Sol 57 à direita, agilizando a liberação de pista. É forte, pista livre, prossiga após a minha escuta via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa antes da Juliette, na sua escuta, 1888. 9020 Juliette, portão no 0, portão 10. Juliette, pro 10, 9020. O senhor tem autorização no 7305? Tem escuta, 7305. Livro 1882. 2782, pouso autorizado, não no 0, o vento é 1 no 0, 0 graus, com 08 nós. Seguro com 2783. Com 120 de grau, é um R2, com 120 de grau. Negativo. 24, desce para 3 mil pés, ajuste altímetro na 08. 3-1, Salvador 8, Salvador 8, Salvador 8, Salvador 8, Salvador 8, Salvador 8, Salvador 8, Salvador 8, Salvador 8, Salvador 8, Salvador 8, Salvador 8, Baixa 378, pouso autorizado 1-0, altímetro agora 1-0, 1-8, e o vento é 1-0-0 graus, uma centena com 0-8 nós. 1-0-1-8, sem livre, pouso 1-0, 3-3-1-7-8. Na minha 3-1-3, decolo 02, controle 1-2-0, décima 8, bom dia, boa noite. 1-0-8, boa noite, senhor, 3-3-0-5, cópia. Cópia 05. 3305 Recife aprovado, 330, aerovia PZU no 7, o cordão no 0, curva esquerda, saída Puca, Jamo, Caju, aciona 5036, controle 120, décima 8. Autorizado a nível 330, via PZU no 7, cordão no 0, vai curva esquerda na Puca, Jamo, Aracaju. Aciona 5036, controle 1208-3305. 5 chama pronto, pushback, tá? 3305. Já está pronto, pushback, acionamento 3305. Correndo perto do solo, tá? 3305, após a passagem, vai 737 da Gol, que está ingressando agora na Juliette. Após o tráfego, coordenação está livre, chama táxi. Após o Gol, desvia, tá? 3305. 970, Juliette, remota 13, remota 13 do Pátio Pessoal. Gol, 970, ingressa Juliette, para remota você. Prepare a Puca, Jamo, Caju, Azul 4980, aguardando. E os 5972, final tem checado. Na aproximação, boa noite, os 5972, altímetro agora 1018, aguardando autorização de pouso. 2018, aguardando. Eu fui lá da aproximação. 6000, vai, é, só, no solo 05, à direita, prossiga táxi, na minha escuta, após, via Fox, Alfa, reporte antes da Juliette. Via Fox, Alfa, reporte antes da Juliette, para 373, escuta. Vento 1-0-0 graus, uma centena com 09 nós, pouso autorizado, pista no 0. Pouso autorizado, Rio 5972. Pouso 4959, cópia. 4959, na escuta. 4959, Léo, Serra Brava, Índia Lima, aprovado, nível de voo 140, via USC 33 até Coral, após prossegue visão, conforme rota do plano, decola da 1-0, curva direita após decolagem, saída Coral, 1 Bravo. Aciona o transponder 5042, controle 120, décima 8. Autorizado 140 para Ilhéus, decola da pista 10, com curva direita para a decolagem, no perfil da Coral 1 no Bravo. Segue via Whisky 33, após visual para Ilhéus. 5042 ao transponder e controle 120, décima 8, Azul 4959. Eu chamo pronto, Azul 4959. Chama na pronta, Azul 4959. Boa noite, Xanar 6224, passando a cadastrar. Xanar 6224, tem aproximação, guardando autorização de pouso, altímetro agora 1-0-1-8. 1-0-1-8, Alfa, prossegue táxi na minha escuta via Alfa, Kilo, até o pátio 3. Prevista a posição meia dúzia do pátio 3, atenta ao balizador. Alfa, Kilo, pátio 3, previsto meia dúzia, Romeu, 5972. Juliette, 3178. 3178, ingressa Juliette, atento ao arco-íris da companhia, finalizou o pushback. Juliette, portão 07. Desloco com companhia, Juliette 07, na guarda de trabalho. Ótimo. Lâmina 224, pouso autorizado, nono 0, vento no 00 graus, uma centena com 09 nós. Pelo pouso, nono 0, na 224. 3305 tem 1-1-4-1-2-10, alterna São Gonçalo, nosso portátil. Passagem, olha, 2 da companhia que está ingressando agora na Juliette. Após o tráfego, prossiga via Pátio 1 no Índia até o ponto de espera da 1 no 0. Reporte no ponto de espera da 10, pronto, altímetro no 0, no 8, tá 3305. Sim, após o 21 da companhia, segue o ponto de espera e chama a 2. Recife, Serra Bravo, Romeu, Foxtrot, aprovado, nível voo 350, Aerolíneas Pedro Zulu, 17, Clodão 10, curva esquerda, saída Pucajamo, Caju, aciona 5034, controle Salvador, 120, decimal 8. Controle 120, decimal 8, então vamos ver, boa noite. 308, obrigado, boa noite. 308. do solo, assim que o Airbus 320 da Avianca partir à sua esquerda no portão 4 em coordenação com a equipe após autorizar os contatos. De saída Fuca, 3305 para 330. 723, adicione identificação, dessa via, chegada Golf para 4.3, o ajuste altímetro 08. Salvador, azul 4959, para pushback e acionamento. Taxi 3 autorizado, sem frente para o táxi. Chama lá para o táxi, azul 4359. Salvador, aqui boa noite, azul 2774, continua a utilização ao posto de hoje. Autorizando o posto seguro nível 160, decola da pista 10, curva à direita, subida coral 1 no Bravo, via Whisky 33, saída após direto. Transponder 5045, controle de Salvador 120.8. Para posto seguro nível 160, via Rocha, decola da 10, com curva direita, coral 1 no Bravo, Whisky 33, saída do posto. Subindo 74 com atendimento correto, time pronto para pushback e acionamento. Chama o centro Recife, frequência 1.6.85, alterno 1.5.45. Azul 5001 21. 5001 no início de imediato? Autorizado início do pushback, chamar pronto para o táxi. Autorizado início, chamar pronto para o táxi. Azul 5001. Salvador, azul 4959, para o táxi COB 69, 2:40 da economia, alterna Salvador. Azul 5001, mantém a posição. 5001, mantém a posição. Azul 49 aqui falado, táxi via 4371 no Índia, reporte pronto no ponto de espera, altímetro 1090. Ciente, táxi via 4341 no Índia, pronto no ponto de espera, ajuste no 0, é, chama na torre, ajuste no 08, Azul 49 central. Logo 5001, após o táxi da aeronave da companhia retaguarda na TR, coordenando que tudo solo para iniciar o pushback e pronto para o táxi. Afirmativo, após a passagem do nosso colega da Azul, vai iniciar o pushback e acionamento, Azul 5001. O solo é o 4959, o colega de Embraer, né? Você sabe que eu vou liberar ele na frente para a gente não atrapalhar ele na saída. Consciente, do 5001, inicia o pushback, chamando para o táxi. Inicia o pushback, acionamento, chamada para o táxi, Azul 5001. Obrigado, aos colegas da Azul, bom voo. Que isso, irmão, tamo junto. Ah, assim que é bom, ouvir. Pode contar com a gente também. Só confirmando, vai aguardar na entrada do pátio 4959? Afirma, na entrada do pátio 3. Obrigado, tudo bem. Com 723. 723, autorizado com LS, chama 2 no 8-9-3. 18-95, gol no 723, tá lá. Azul 5001 com 0443 de autonomia. 1111 a bordo até na Ribeirão Preto. Táxi direita via Índia, no ponto de espera reporte pronto, altímetro 1098. Direita Índia, ponto de espera 10, reportará pronto. 50001 da Azul. azul 4959, que é a aeronave da companhia, reparte pronto no ponto de espera, ajuste agora 1008. Cliente, segue a aeronave da companhia, no ponto de espera, semana pronta, azul 4959. Torre Salvador, boa noite, é o voo 723, final da pista 1-0, visual. Com 1-7-3-3, boa noite, pouso autorizado, sistema 0, vento 1-0-0 grau, 08 nós. 723, livre pouso, pista 1-0. Azul 5001, após o contato na curta final. Azul 5001, após o contato na curta final, banho 737, autorizado a linha Lima, pista 1-0. Após a contagem do nosso colega da Goa, Lima tem 1-0, azul 5001.